Glória a Deus, vocês são uma bênção. Deixa o diabo falar outra coisa, ao contrário, porque é mentira, hein? Tudo que o diabo fala é mentira. Com relação assim, né? A verdade de Deus, porque ele pode falar coisas que realmente estão acontecendo. Não é isso que eu quero dizer, tá? Ele pode, porque ele sabe o que ele está rodando para ele, sabe o que, que ele está fazendo. Então, às vezes o diabo fala as coisas, tipo assim, ah, ele falou isso, blá, blá, blá, ou alguém falou, eu ouvi. Não é que ele está inventando, ele fala a coisa que está acontecendo. Mas isso não é a verdade diante da palavra de Deus, o que Deus é, ok? Então, tipo assim, ah, nem vou acreditar nisso daí. Blá, blá, blá. Não é questão de acreditar. Ele está falando uma coisa que ele está fazendo que está acontecendo, tá? Então, a gente tem que aprender a repreender o diabo, tem que aprender a ouvir direito a voz de Deus, a voz do diabo, a nossa voz. Então, a gente, isso aí é um treino que nós fazemos, tá? Então, ele vem, às vezes, com falas do que coisas estão acontecendo, justamente para tirar a gente da verdade, da palavra, daquilo que Deus fala. Então, acontece isso muito. E como a gente, lógico, nunca vai querer seguir o diabo, então a tendência é assim, deletar as coisas que ele fala. Às vezes ele está falando coisas que ele está fazendo. Então a gente precisa ser esperto. É uma coisa que não é bíblico, mas ele está fazendo. Vocês estão me acompanhando? Tá, então, gente, o diabo é muito esperto, ele é inteligentíssimo. Ele tem um exército, sabe, que está assim, as ordens dele, que obedecem ele. Ele tem estratégias, ele maquina, ele fica, sabe, bolando como que ele vai fazer. Por quê? Ele tem paciência de ficar estudando as nossas reações, o que nós somos. Então, ele faz um estudo de tudo e depois ele ataca. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, é lógico que o diabo é mentiroso, mas ele fala a coisa que está acontecendo. Isso ele fala mesmo, ele que está fazendo. Então, a gente precisa saber, tipo assim, ah, esse diabo é tonto. Tonto, no, né, assim, no sentido realmente. Ele quer me enganar, mas eu não vou, eu sei que ele está fazendo isso, então eu vou para cima dele com oração. Então, precisa saber assim, ah, nem vou deletar o diabo, blá, blá, blá. Não, ele já está falando. Se ele não fez, ele já falou o que ele vai fazer. Tá? Então, a gente precisa, sabe, prestar atenção nisso tudo. Porque é todo, sabe, um modo de andar no Espírito. E é bem sobre isso que o pastor David está falando nessa carta de abril. Mas o pastor David está falando aqui da liderança do Espírito Santo. É muito importante a gente ter a liderança do Espírito Santo na nossa vida. Isso é treino, porque a gente vai aprendendo a andar no Espírito, a ouvir Deus, que é algo espiritual, a usar o nosso Espírito. Como a gente nunca usou na vida, de repente, agora, a gente tem que usar o Espírito, fica meio confuso. Mas é treino. Por isso que nós temos as chaves da oração, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Para que a gente ande no Espírito. Isso é o máximo. É treino. Precisa treinar, gente. Ser muito bom nisso. Nós vamos vencer todas. É o máximo. Então, o pastor David está falando sobre isso. Sobre as maneiras que Deus usa para falar conosco e da liderança do Espírito Santo. E a gente tem que tomar cuidado com o diabo. Agora, esse livro aqui da Marilyn Hick, Como Ser um Cristão Maduro, lógico que para ser um cristão maduro tem que crescer espiritualmente. Então, tudo que ela vai falar aqui é para que a gente, sabe, busque se alinhar à palavra de Deus, para a gente crescer espiritualmente. Então, ela vai usar o livro de Tiago, né, um ensino maravilhoso, porque ele ensina a viver. Ela vai mostrar como que é, o que o Tiago escreveu é para nos ensinar a viver, né, como cristão, em Deus, na palavra. E, então, baseado nisso, nesses ensinos, nesse ensino que ela está trazendo aqui, é para trazer crescimento espiritual. Quem quer crescer espiritualmente. Então, se você já leu esse livro há 10 anos atrás, é bom dar uma lida agora, porque você vai ter novo entendimento. É sempre assim. A gente vai crescendo, vai entendendo mais. E nós vamos ver um pouco isso hoje na palavra de Deus. Por quê que isso vai acontecendo? Daí, do Kenneth Hagin, aí ele também está falando, crescendo espiritualmente. Esse livro aqui é demais, porque ele vai dar um, assim, dentro do que ele vai ensinar aqui, a gente pode se examinar e checar onde nós estamos espiritualmente, que nível, que lugar que nós estamos no espírito e a condição que ele vai mostrando de como a gente vai crescer. Então, esse livro é bacana também, para crescer espiritualmente, né? Porque a nossa igreja está recebendo ensino para crescer espiritualmente. Porque é horrível você ser ignorante, não saber as coisas, e ficar, assim, sem uma solução de Deus para as coisas da sua vida. Quem cresce espiritualmente vai tendo a solução, vai tendo a direção. É muito bom. Não é para o cristão levar uma vida assim, não sei, não sei. Não pode. Sabe, ficar não sei, não sei, o diabo vem e pega, né? Então, crescer espiritualmente. Deus quer isso de nós. Tudo que Deus quer é que nós cresçamos espiritualmente. Para a gente ter um bom relacionamento com Ele. Sabe, porque quando o filho é pequeno, criança, muito pequeno, que relacionamento que o pai tem com o filho? Sim, no nível dele, né? Vai brincar, deitar no chão, rola, e fala até errado junto com o filho, não é, gente? Porque não dá para fazer outra coisa. Então, você imagina Deus conosco. A gente não entende o que Deus é, o que Deus tem para nós, o que Ele quer. Então, Deus esperou 4.000 anos para acontecer um relacionamento intrínseco conosco. Então é possível e é isso que ele espera. Por isso que nós temos que crescer espiritualmente. Deus quer isso, tá? Agora, ministrando a sua família, esse livro aqui é muito bom. Eu acho que quase todo mundo aqui da igreja leu, mas isso é bom às vezes até para dar para alguém, né? Que às vezes fica preocupado com a família. Realmente, tem que orar pela família. E nós precisamos aprender a ministrar na família, para a família. Ministrar em oração. Porque nós somos encarregados de orarmos pela nossa família. Cada um aqui pela sua própria família. Então, é muito importante a gente saber como que vai entregar a família para Deus. Como que vai ser feita essa oração para Deus abençoar. Porque Deus não quer perder ninguém, você sabe. Ninguém. Ele não quer perder ninguém. Então, quanto mais nós estivermos na presença de Deus, entregando a nossa família, mais chance essas pessoas da nossa família terão de receber um toque de Deus, amém? Então, vamos falar hoje um pouco sobre ouvir a voz de Deus. Ô, gente, quando a gente fala ou ouve, né, as pessoas, quem já não passou por uma situação dessa, alguém vem e começa a falar assim, olha, eu ouvi Deus falar, e aí fala uma coisa assim, muito longa e tal, né, mas dá uma vontade, não dá? Tipo, ai, mas isso não acontece comigo. Sei lá, né, eu gostaria que acontecesse, então dá a impressão que são privilegiados que ouvem Deus. E é mentira, porque isso não existe. Deus falou que é para todos nós, todas as pessoas que nasceram de novo, estão capacitadas, aptas para ouvir Deus. Tá? Então, fica essa frustração. E, de repente, é uma impressão assim que eu não sei por que eu não ouço Deus. Não sei por que Deus não fala comigo. Isso tudo é uma mentira. E nós precisamos ver por que que isso acontece com as pessoas no corpo de Cristo. E também por que que tem umas que ouvem e às vezes ouvem também coisas que não é, né? Também tem bastante isso. Então já teve pessoa aqui que disse que foi, recebeu muitas palavras de pessoas assim, de confiança, tipo, foi chamado para oração e falando coisas que agora essa pessoa descobriu que nunca foi Deus que falou. Mas assim, tipo, aqui recebeu uma palavra, foi lá no outro lugar, recebeu a mesma palavra e não nunca foi Deus. É sério, gente. Acontece. Tá? Então, nós precisamos... Por que que as pessoas fazem isso? Porque elas não sabem realmente como ouvir Deus e o canal onde ouve Deus. Então, fica uma miscelânea perigosa. Então, nós vamos descobrir... Peraí, Deus quer que eu ouça Ele. Então, eu preciso aprender na palavra de Deus como que eu vou ouvi-Lo. Porque tudo é na palavra. Então, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Não é difícil ouvir Deus, mas é um treino. Nós precisamos agora treinar a nossa vida espiritual, o nosso espírito. Porque nós só sabemos ouvir Deus na alma, na mente racional, nessa mente aqui que a gente fica pensando, ok? Nós... Desde que a gente nasceu, nós somos treinados a ouvir esse canal, que é a alma, que é o pensamento. Mas agora nós precisamos treinar a ouvir o Espírito, é diferente. O Espírito tem o seu pensamento, mas é o pensamento que vem de Deus. É diferente do pensamento natural, que é da alma. Sempre a alma pensou o que ela quis. Ela foi a dominadora até o dia que eu nasci de novo. Ela que dava todas as direções para a minha vida. A minha alma, o meu pensamento natural. Então, isso eu sou craque em saber como receber. Qualquer pensamento que vem, eu já recebo. Nós fomos treinados assim, queridos. Nós nascemos assim. É uma pena que nós, talvez, se desde criança, de uns 3 anos de idade, nós tivéssemos já sido treinados a ouvir o Espírito, talvez as coisas fossem mudar. Ah, com certeza, iria, porque hoje a gente tem condição de nascer de novo e poderíamos aprender a ouvir Deus, mas tudo baseado na palavra. Então, vamos ver o que, que Deus fala aqui conosco, do porquê que essas barreiras existem. Veja lá, versículo 4. Nós já lemos muitas vezes esse versículo, mas cada vez o entendimento da palavra vai aumentando. Quanto mais você lê a palavra, mais entendimento você vai tendo da mensagem. Que mensagem, queridos? Espiritual. Da palavra. Porque ela é espírito. Ela é uma mensagem espiritual. Eu posso ler aqui? Tudo bem. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Eu sei todas essas palavras em português. Não tem uma palavra aqui que eu não saiba. Eu entendi. Mas eu entendi no nível da alma. Eu preciso receber isso de acordo com a mensagem espiritual que ela traz. Você entende isso? Ela traz uma mensagem. A palavra de Deus, num todo, ela traz uma mensagem espiritual. Aí é que está o problema. E nós vamos aprender. Estamos aprendendo, mas hoje vai ficar mais claro como que, o porquê que a gente faz tanta leitura na palavra e etc. Então, veja aqui, ó, o versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Até aí. Destruir fortalezas. O que, que ele quer dizer com essas fortalezas? Ele quer dizer justamente o que eu acabei de dizer. Tipo, eu não ouço Deus, eu não consigo ouvir Deus. Aliás, eu nem sei se é Deus que está falando comigo. Um dia eu soube que era Deus, mas não é todo dia que eu estou sabendo se é Deus ou não. Fica uma confusão. Então, isso é uma fortaleza. E o que ele chama aqui de fortaleza, anulando nós, sofismas junto, são coisas que estão dentro de nós, eu diria assim, que são imagens que estão no nosso íntimo, no nosso ser, criadas pelas emoções. Imagens. E estas imagens que foram criadas pelas emoções, não é a palavra de Deus. Ok? Não é a palavra de Deus. Presta atenção. São imagens que estão dentro de nós e é através disso que a gente se relaciona com Deus. É isso que ele chama de fortaleza. Você me acompanhou? É isso que ele chama de sofismas. Que é coisa que parece boa, certa, mas é mentira. Por quê? Veja o versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quer dizer que estas fortalezas, que são imagens emocionais, que estão gravadas aqui dentro, criaram fortalezas. Estas imagens carnais, feitas pela emoção. Eu não posso, eu não sei, eu não vou, eu nisso... Vocês estão me acompanhando? Então, isso vai contra o que realmente Deus é. Porque na visão de Deus, nós podemos todas as coisas a partir do momento que nós nascemos de novo, que nós aceitamos Jesus, o nosso espírito foi recriado, nós recebemos a natureza de Deus, nós temos a capacitação de andar com Deus. Mas o que está dentro de nós são estas fortalezas, ou seja, pensamentos que formam uma imagem que tem a raiz nas emoções. Nós nascemos com isso. Então, muitas pessoas querem ouvir Deus, porque quando Deus fala que Ele pode, que nós podemos ouvi-lo, muitas pessoas querem ouvir Deus de uma maneira diferente, uma voz diferente. Por quê? Todo mundo, o pastor Dei fala isso, agora eu vou deixar bem claro. Ele não fala lá e que Deus falou com Moisés, daí falou, Moisés, ele faz aquela voz, porque no filme é assim, né? Então, pega aquela voz de trovão e fala, Moisés, sobe aqui. Mas, gente, Deus não vai nunca falar conosco daquela maneira, porque as pessoas pensam que Deus, quando fala, é daquela maneira. Ele não vai falar, porque naquela época Deus falou com pessoas que eram mortas espiritualmente. Mas veja, Deus falou no nível da alma da pessoa. Nos santos da antiga aliança, ele falou no nível da alma, porque ninguém tinha espírito recriado. Claro que Deus pode falar no nível da alma. Me acompanhou? Mas ele não vai fazer nunca mais isso. Ele fez naquela época, ele criou um jeito para se comunicar com o homem. Então ele falou na alma da pessoa. Mas ele nunca mais vai falar isso, fazer assim. Não é dessa maneira, não é com aquela voz que ele vai falar. Então o que, que é Cristo Redentor? Porque lá em casa, quando eu não sei as coisas, eu falo Cristo Redentor. Agora todo mundo já fala Cristo Redentor, porque, sabe, é demais. Só o Cristo Redentor é que pode resolver isso. E ele resolveu. Ele resolveu porque ele trouxe a nova natureza para nós. Então, como que eu vou distinguir e ouvir essa voz de Deus? Por isso que eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar como? Primeiro que eu tenho que orar muito em línguas. Você tem que continuar orando em línguas. Você tem que passar um momento a sós orando em línguas. Se possível, feche o seu olho, fecha a janela, não ponha nada e fica ouvindo você falar em línguas. Pô, mas já ouvi tanto, mas você quer ouvir Deus naquela hora com a voz de Moisés, que Deus fala a Moisés. Não vai. Isso não vai acontecer mais. Estão me acompanhando? Você está treinando a ouvir o seu espírito, que é da onde que vem o comando de Deus. O comando de Deus vem do espírito e não da alma. Não vem desse pensamento que você, a vida inteira, foi guiado por ele. Tipo, vou levantar. Levanta. Vou fazer isso. Vai lá e faz. Estão me acompanhando? Então, agora não é mais assim. Agora é eu receber a mensagem de Deus no Espírito. Por isso que nós precisamos ler muito a Bíblia. Então, queridos, se você começar a ler os livros, conforme o pastor David ensinou, que é corretíssimo, que o Espírito Santo mostrou para ele o efeito que faz. Cada livro, se você ler 40 vezes, 30 vezes, 32 vezes, sei lá, depois você passa para o outro. Mas desde que quando você pega a Bíblia, você lê aquele livro inteiro, não larga ele pela metade. Talvez amanhã não dê, hoje você conseguiu, amanhã não deu, mas depois no outro dia você consegue. Mas você conseguiu ler 30 vezes, digamos, 40. Depois você pega o outro livro, faz a mesma coisa, o outro, mas você vai fazendo numa sequência, chega um dia que a palavra de Deus começa a fazer igual um círculo assim. Ela começa a mostrar para você que há uma conexão nas falas. Não importa que foi Paulo que falou aqui em Romanos, mas lá em Tiago e depois Judas, eles estão falando algo que fecha o círculo. E o que Jesus falou? A mesma coisa. É incrível, você começa a ver, nossa, ele falou o que Jesus falou, mas é de outra palavra, ele usou uma outra palavra, mas é exatamente o que Jesus está falando lá. Então, quanto mais você lê a palavra, por isso que há uma exortação na pregação sempre, leiam a Bíblia, precisa ler Bíblia, crente não lê Bíblia. Por isso que as pessoas não têm a palavra dentro delas, elas sabem versículos, que ouviram algum pregador, na igreja que foi, onde que foi, e só sabe o versículo. Mas o versículo não é a mensagem toda. Quando você lê um livro, você começa a captar a mensagem. Não é cada, não é cada palavra que está escrito lá, mas é um todo. Você leu uma carta de alguém que tem 4, 5 folhas? Você pegou uma mensagem. O que que a pessoa falou lá? Diz que está morrendo de saudade, que assim que pagar as contas e ajeitar tudo, vai vir aqui. Vai vir visitar, vai voltar, vai... Entendeu? Essa é uma mensagem que a carta está dizendo. Mas que está tudo bem. Vocês estão me acompanhando? Então, todo livro tem uma mensagem. Você vai captar a mensagem. Quanto mais você vai assimilando esta mensagem, mais você vai tendo a condição de ouvir Deus, porque Deus só fala na palavra. Mas, gente, para você entender, você vai receber a mensagem conforme está aqui. Então, quando você recebe a mensagem, você começa a receber a fala de Deus. É por aí que você vai ouvir Deus. Porque você começa a meditar na palavra. A meditar, a pensar na palavra. Mas não é você que força. Porque a palavra de Deus começa a dominar a sua alma, os seus pensamentos. Ou seja, você começa a ter uma liderança espiritual na tua vida, em vez de ter uma liderança carnal, mental, natural, a que você sempre teve na sua vida. Racional. Deus não é racional. Porque muitas pessoas, elas até ouvem Deus, mas elas deixam passar. Por quê? Porque não acreditaram que foi Deus. Se você não sabe ouvir Deus, você perde todas as mensagens de Deus e as bênçãos. Porque cada vez que Deus fala uma coisa com você e você se posiciona no que Ele falou, você já está abençoado. É a vitória. Por isso que as pessoas não conseguem receber vitória. Porque elas não estão atentas em Deus. Porque não tem condição. Então veja lá Romanos. Estão me acompanhando? Não é interessante isso? Tipo, vai descobrir, gente. Eu estou dando a mina, agora você tem que pegar a pá, seu capacete, meu, seu, sua aguinha e fica lá, meu, na chuva. Lendo Bíblia, cavando. Vale a pena, queridos. Se você treinar a ser uma pessoa espiritual, você vai andar num nível, neste mundo, em Deus, onde o diabo não vai destruir você. E se preparando para o futuro. Porque daí, o meu amanhã é Jesus. Né? Que tem aquela música lá? Amanhã é Jesus. Então, nós temos segurança, porque nós estamos nele. A palavra de Deus é tudo em você. E muitas pessoas perdem as bênçãos, porque elas começam a ler e elas não entendem, porque elas querem entender racionalmente. A palavra de Deus não se entende racionalmente. Entende a mensagem. Mais claro que isso não dá para explicar. Por enquanto eu não sei ainda. Pode ser que lá daqui uns anos eu vou conseguir explicar algo mais fácil que isso. Mas é o que eu sei até agora. Agora eu sei explicar isso para você. A palavra de Deus, você tem que tirar a mensagem dela, o extrato. Tá ok? Não é ler letra por letra. Mas se você não ler letra por letra, você também não vai receber. Porque de repente, forma a mensagem dentro de você. É por isso que há insistência, leia a Bíblia. É óbvio que não é na primeira vez que você vai entender. A mensagem, eu quero dizer. Não é preciso você repetir todos os versículos do livro. Ah, não, isso é loucura. Em hipótese alguma, é para você repetir todos os versículos. É para você extrair a mensagem. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. Como? Através da oração em línguas e da leitura que você faz. É bárbaro isso, gente. Você vai ficando uma pessoa espertinha pra caramba. Você pode saber toda a matemática, toda a física, sabe? Todo o business. Você pode saber tudo isso. Mas de Deus você não sabe. Quando você extrair a mensagem dele, você vai ter a sabedoria divina em todas as situações da sua vida. Não só pessoal, como familiar, com relacionamentos de amigos, de negócios, de amanhã e de tudo mais. É o máximo isso. É bom demais, gente. Vocês se lembram quando eu disse que eu ficava orando 4 horas? É verdade. Eu falei isso que faz um círculo. Porque realmente é isso que acontece. Você começa a ver Paulo falando exatamente o que Jesus fala e citando o que estava no Antigo Testamento, Jesus fazendo e agora acontecendo aqui. É bárbaro. Você vê Pedro e outros, em Jesus há uma conexão total. E isso é assimilar a palavra. Então você começa a ouvir Deus, meu amigo. Não é com a voz, Moisés. Ele não vai falar assim. Ele nunca vai falar assim. Com aquela voz. As pessoas não ouvem porque elas querem ouvir de uma maneira diferente. Achando que Deus vai falar de um jeito estrondoso, não vai. Ele vai falar dentro da mensagem. Você começa a saber a voz dele, a discernir. Porque veja aqui, olha, Romanos capítulo 2, versículos. Isso aqui não é duro, porque não é teoria, né? Tá, então, você tem que experimentar. Mas é por aí que você vai começar a perceber, fazendo, você tendo essa pista, você vai fazer e não vai deixar o diabo te desanimar. Tipo, ah, eu não vou. Eu já falo assim, ah, não lê não, você não está aprendendo nada. Porque ele é horroroso. Tá? Assim, você está assimilando. Você vai começar a ter a sabedoria de Deus, a direção de Deus para a sua vida. Você vai levantar com uma direção de Deus para a sua vida. Se for para esperar, você vai ficar esperando tranquilo. Se for para agir, ação na hora. Se for para ir lá, é lá. Se for... Você vai ter a direção de Deus quando você levanta. Você nunca mais na sua vida vai levantar e agora. Eu estou na encruzilhada, será que eu faço isso ou aquilo? Isso nunca mais vai acontecer na sua vida. Isso não é demais, gente? Você levanta com um propósito, com uma firmeza, com uma direção. Não, isso é tudo, gente. Faça mil favor. Como que a pessoa não quer isso? Porque é racional. Porque não experimentou nada do Espírito ainda. Então veja lá, versículo 14 e 15. Não, deixa eu ver se é 14 e 15. É, isso. 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, quer dizer, eles não são salvos. Eles são pessoas mortas espiritualmente, o gentio. E eles fazem o que a lei mandou dentro da condição deles. Tipo, não vai adulterar, paga o imposto, senão você vai cortar a tua cabeça, você vai ser apedrejado. Então, cara, então vou fazer, não vou, para eu não morrer desse jeito, não sofrer, ok? Então, eles agem, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Aí, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ele está falando aqui para os judeus, sobre os gentios, porque os judeus não aceitaram que os gentios nunca tiveram os preceitos, oráculos de Deus. E hoje eles lá estão em comunhão com Deus. Como que é isso? Isso é absurdo. O gentio, o judeu achando. Então Paulo está esclarecendo isso aqui. Então ele está falando, tudo bem, eles, antes eles agiam como se eles estivessem na lei. Mas agora eles nasceram de novo e eles agem sem ter lei nenhuma. Deus não deu a tábua para eles, não, da lei. Eles nunca tiveram. Só os judeus. Mas hoje essa lei foi impressa dentro do espírito deles, porque eles nasceram de novo. É isso que Paulo está dizendo. Agora eles procedem de acordo com a lei, sem nunca terem tido a lei. Eles não eram o povo de Deus. Mas agora em Cristo Jesus pode. Aceitou Jesus, então eles têm agora Deus. Então, ele está dizendo que essas pessoas que receberam a nova natureza, que é isso que ele está falando, têm uma consciência que ou acusa ou condena. Por isso que nós já pregamos aqui que não é Deus que está te acusando ou condenando, é a tua consciência. Ah, mas que consciência é essa? A consciência é assim, tem o nosso espírito, aonde Deus fala, onde o Espírito Santo habita, tá? Onde a palavra de Deus vai, a gente alimenta o espírito com a palavra de Deus, tudo bem? Ele é vivo, agora tem a natureza de Deus. E bem junto do meu espírito está a consciência. Então, a pessoa que nasce de novo, a consciência faz assim, blum, acende. Então, ela sabe que roubar não dá, né? Você não sabe? Você pode até querer embolsar, mas que você sabe que não, né? Antes é assim, ó, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mas vem a dó, né? O povo, o diabo inventa coisa pro lado dele, né? Não tem nada de ladrão ter perdão, não. Porque pega uma coisa e inventa outra. Tem nada a ver. Não é pra você roubar que você vai ter perdão. Não é. A consciência acusa. Vocês estão me acusando. É isso que ele quis dizer, que a consciência, ela vai dizer que sim ou não. Tá? Por quê? Porque você agora tem o seu espírito, que é liderado pelo Espírito Santo. Tem a liderança do Espírito Santo. É óbvio que quem não ora em línguas, quem não lê a palavra, aquilo vai ficando cauterizado, meu. Você não tem mais liderança alguma do Espírito Santo. Só ter cuidado. Mas quem está nativa, sempre vai tendo essa conscientização do certo e do errado. Por que que ele falou isso? Porque, gente, é o que eu disse para vocês, que antigamente nós só ouvíamos no nível da alma. Então nós não tínhamos consciência coisíssima nenhuma. Tinha uma tal de moralidade aí, mas que também por debaixo do pano era aquela maravilha, né? Só para inglês ver, né não? Sociedade era isso, tá? Hoje a sociedade está depravada. Ela fala do outro, mas ela mesmo está fazendo e está um rolo só. Tudo bem. Não tem mais esse negócio. Está tudo aberto. Porque acabou a consciência, entre aspas, que a moral trazia, ok? Hoje não tem mais. Então, nós éramos todos guiados pela nossa alma. É só esse pensamento aqui que tinha, direto. Blim, blim, blim, blim, blim, blim. Hoje nós temos que treinar a andar no Espírito. Andar no Espírito não é só vir na igreja, não, querido. Amém que você veio. Glória a Deus. Se eu pudesse, eu ia dar um beijo em cada. Ótimo, venha. Você tem que vir. Deus está aqui nesse lugar. Ele está te abençoando. Nós estamos aqui buscando e ensinando a verdade. O Espírito Santo está aqui. Mas não é isso só que vai mudar a sua vida. Você tem que fazer um treino. Você tem que buscar a andar no Espírito para ouvir Deus. Você vai se afinar com a voz dEle. Porque a voz dEle sai da palavra, do tanto que você tem dentro de você. Está me acompanhando? Não é demais isso? Quanto mais você vai lendo a palavra, mais você vai orando em línguas, mais a voz de Deus vai fluindo. Porque é do Espírito. Então, quanto mais eu ler a palavra de Deus, mais eu vou assimilar a mensagem. Isso é treino. E aí eu vou conseguir ouvir Deus. Eu vou ter a condição de ouvir Deus. Ele falando claramente o que ele quer de você. O que é ou o que não é. Os alertas, cuidado, ou isso, aquilo. Entendeu? E Deus vai te dando segurança. Ele só dá segurança através da palavra. O Espírito Santo não pode dar outro tipo de segurança para nós se não for na palavra. Então o Espírito Santo não pode fazer nada. Ele nem pode alertar se eu não tenho essa palavra aqui dentro de mim. Tá ok? Então, existem muitas pessoas, até líderes, que não têm toda essa familiaridade com a voz de Deus, e ouvem só a mente, ouvem só o pensamento da alma, que sempre foram acostumados, como eu disse, nós todos fomos. E se não houver essa prática, a pessoa sobe aqui e fala coisa da cabeça. E é daqui, e é dessa maneira que as doutrinas erradas surgem. As pessoas ficam falando coisas que vêm da cabeça. Quem não assimila a palavra, não medita na palavra. E quem não medita na palavra não ouve a voz de Deus. Ouve a sua própria mente natural, o pensamento natural. É sério ou não? Ah, é. Você tem a capacitação de ouvir Deus. E como que eu vou saber que é Deus que está falando ou não? Então, eu estou lendo bastante aqui, estou orando em línguas. O meu espírito testifica que é a voz de Deus. Por que que como que o meu espírito vai testificar que foi Deus que falou comigo? Porque o meu espírito conhece a voz do Pai. Por que que o meu espírito conhece a voz do Pai? Porque tem a natureza dele. Quer ver só uma coisa? Você já viu bebezinho, né? Todo mundo aqui já viu, coisa mais linda. bebezinho, 2, 3 meses, deitadinho na cama, tá lá. A mãe entra, ou o pai, a quem tá mais ali em contato com a criança. Bebê, bebê. O bebê vira a carinha, colinho, não sabe falar, só sabe mamar, não sabe fazer nada ainda, só sabe andar de fralda. Mas ele já ouve e discerne a voz do pai, da mãe ou do irmãozinho. Uma coisa que o bebê sabe é ouvir voz. Discernir. Ah, gente, faz favor, vocês estão me acompanhando? Ah, isso é a coisa mais séria do mundo. Nós temos esta condição aqui dentro, porque o nosso espírito tem a natureza do Pai, a natureza de Deus, Cristo Jesus nos deu, e nós sabemos, o espírito nosso testifica que é Deus que falou. Esta é a segurança. Então, por isso que você tem que orar muito em línguas e ler muita palavra, você vai ter essa segurança que é Deus que falou. Por isso que eu disse para você, você vai levantar, o seu dia ganha, você sabe o que é para você fazer. Você tem direção de vida. Você não vai andar, levantar triste, acabrunhado, nervoso, e é isso que vai acontecer. Não, porque você ouve Deus. E Deus vai te guiar. Isso não é o máximo, gente? Não, isso é toda a glória de Deus para nós que somos cristãos, filhos de Deus. Tá? Então, não precisa temer de será que eu estou ouvindo, será que é Deus, será que não é? Porque tudo que Deus falar com você tem concordância na palavra, porque ele sai de lá. O Espírito Santo só fala em concordância com a palavra. Estão me acompanhando? Então, comecem a ler a palavra. Vocês que pararam, começa a ler de novo, todo dia o livro. Se não der um dia, tudo bem. Mas depois que acabar aquele, passa para o outro. Pega os pequenos, que nem o pastor David disse. Pegue os pequenos, mas leia todos os dias. É isso que vai te dar firmeza na vida. Porque você está plantando para o seu futuro. E esse futuro vai afetar a sua família, que é o que você mais ama. Faça-me o favor. E é você que está aqui hoje ouvindo. Então, cabe a você. Estão me acompanhando? Então, gente, vocês têm tempo para tudo. Vai buscar Jesus. Precisa muito dele. E é dessa maneira. Deus vai estruturar a sua vida de tal maneira que ele pode mudar o rumo da tua vida completamente. E você ser alguma coisa que você nunca nem soube que você seria. Mas se você não tivesse ido, você estava lá naquela, virando para lá, tudo errado. Correndo risco. Mas se você entrar na visão dele, você não está correndo risco nenhum. Ué, porque se partir da terra, você vai direto para a glória dele. Isso que é bom. Estão me acompanhando? Valeu, queridinhos.